aqui é o solo. Vai escutar. Então, parque aeronave, portão 10, portão 10, fica atento à envergadura, caso interfira aí, do Boeing 777, está no portão 11, ok? Eu tenho que gravar, pessoal, no dobrado. Bom dia. Olha, essa tá com a pista vista ou azul 2775? 2775, essa é minha torre, 19895. 2975. Brasil, azul 2775, nacional, com pista a vista. Azul 2775, altímetro 10 no 7, o vento 150 graus, com 10 nós, com 10 nós, tem pouso autorizado, pistão no 0. Pouso autorizado no 0, 2775. Decimal 95, altímetro 10 no 7. Então bom, oi, bom dia, 1 no 9 mil. dia, Gol 961, no próximo, ponte espera da 10. 973, bom dia, acione identificação. Mário, desça para 2 mil pés, ajuste no 097. 2 mil no 097, 5 solo 107, à direita, solo 21, decimal 9, bom dia. Direita 219, bom dia, 2475. Hino 211, o solo 2775. 211, chamarado 2775. Solo 1, chamarado 2775. 2775, Alfa Aquilo 43, quando lá tem sinalizador. Alfa Aquilo 43, vai ficar dentro 2775. 961, o vento 150 graus com 08 nós, livre decolagem, pistão no zero. Decolagem do 961. Olha 225, bom dia, acione identificação. 10 ajuste, mas 017. Ouvinte, eu estou entrando em contato na cidade de 2025. Acione identificação autorizada, chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, o ajuste no 017. Decola 19, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, bom dia. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, Gol 961, passa 1.400 pés, bom dia. Gol 961, bom dia, contato radar, uma para o nível 360, voo em Leda. Leda, 360, Gol 961. 5973, autorizado o final do procedimento de LS, reporte estabilizado. Cliente, reportaremos estabilizado. Solo 2775. Prossiga. Estabilizador, ele chegou agora, então na verdade a gente acabou passando a posição que ele quer, a gente está conseguindo fazer o girar aqui na posição que é autorizado. Sim, já autorizado o entendimento na posição e está aqui até a posição correta aqui. Deixa eu ver se está certo, obrigado. 961, chame o centro Recife na frequência 125.1. 251 com Recife, 961, bom dia. Siga. Cada número 2 na aproximação, 6225. Bom dia, Sani, identificação autorizada, chegada bom, que desça para o nível 050. Acessando o localizador, o Rio, com 973. 973, na minha torre, 1 na noite, 95. 6895, 6225, desce para 2000 pés, 2107. Rio 5973, reporte passando externo, confere checado, altímetro no 0, no 7. informação ao hotel em curso. Aguarde um minuto, copia o livre acionamento. Passando externo, Rio 5973, trem baixar travado. Esse Rio 5973, pouso autorizado, pistão no zero, vento 140 graus, 1-2 nós, 1 dúzia nós, forma pistão molhada. Sente, Rio 5973, está com livre pouso, 1-0. Turma 865, desça para 2.000 pés, a gente no 07, autorizada, final ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés, no 07, autorizada, final ILS, um ótimo meta. Retorno 093, acione identificação autorizada a chegada a Golfe, desça para 4.000 pés, com ajuste no 097. 097, chegada a Golfe. Na 6225, estou minha torre em 198, mais 5. Salvador, muito bom dia, Xené 6225, final 10. Dia 6225, reporte Simbra, contínuo checado, altímetro no 0, no 7. Passará 6225. Após direto. Transponder 5530, controle 120, decimal 8. Total cotejamento correto com o filtro B. Para ataque, se chama 1 na noite, decimal 95, 8 metro 1017, bom voo. Solo Salvador, bom dia, Rio 5973, Livrão na sua escuta. 5973, Alfa Quilo parte 3, 5, a maior posição. Alfa Quilo parte 5, agora na posição, Rio 5973. Parte é o 3, a posição 5, Romeu, Rio 5973. Parte 3, posição 5, Romeu, Rio 5973. Travado, Xené 625. 625, pouso autorizado, pistão no zero, vento 150 graus, com 10 nós, com 10 nós, forma pistão molhada. Autorizado, pouso, Xené 625. Fax Bravo Vitor Tango, bom dia, reporte para ingresso 917. Decola sem parada, 1-7, Bravo Vitor Tango. Cuidado, ingresso, decolagem, pistão no 7, Bravo Vitor Tango, vento no 40 graus, 1-2 nós, 1-12 nós. 6225, solos 3-7 à direita, solo 2-1, decimal 1, bom dia. Direita 2-1, 1, obrigado, bom dia. 4-3, deixa para 2 mil pés, agente 0-7, autorizado, final IMS, não posso estabilizar. No 0, no 7. Portaria, no 0, no 7. Bravo Vitor Tango, decola os 3-8, chama o controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Chama 208, grato ao trabalho, grato ao detalhe. 1865, tem pouso autorizado, pistão no 0, vento 150 graus, com 13 nós, com 13 nós, forma o pistão molhada. Ok, autorizado, pausa aí. 220, sai da Arbor. Arbor, 220, agora Arbor, Vitor Tango. Direita na saída, agora left. O pêsulo 2-1 na primeira aerovia, após conforme rota, transponder 5-5. 5-2, controle 1-2-0, decimal 8. Quer confirmar o transponder? 5-5-5-2, azul 4-0-4-0. Matheus, estou autorizado com 5, nível 3-6-0, decola da pista décima, curva direita, sai da árvore, elefa, depois é o pêsulo 2-1. 5552, seu transponder, 208, controle do azul 4040. Azul 4040, com o fichamento correto, a porta pronta para o fichamento que está na minha conta. Entendeu? Com 3153, informação até o confere, copia. Autoridade de Galeão, 360, decola da 110, com primeira curva direita na saída da AEL, Leda, Irume. Transponder 5554, controle 120, decimal 8. Decola da 10, primeira curva direita, AEL, Leda, Irume, 208, o controle, vai transponder, está no botão 2. Questão 3153. No gate 02, que eu teria mais correto, reporta pronto para o feedback do plano. Reporta na alta. 5, Solas 4, 1, à direita, Solo 2, 1, decimal 1, bom dia. Bom, Romeu Bravo Vitor Tango está autorizado direto do destino, quando possível seu estimado de pouso. Direto do destino, aguarde para estimar o Bravo Vitor Tango. Dia Salvador, 093. Normal, baixado, travado, campo aberto. Pista molhada? Termo no 093, pista molhada. Em livre pouso, pistão no zero, vento 150 graus, com 10 nós, com 10 nós. Direito livre, o que é via Índia, ponto de separação 1895, altimetro 1017, Volvo. Confirmando as 75 a bordo. Afirmo 75 a bordo. É o ponto de espera da 1025. Obrigado, bom dia, tá. Solo 48, à direita, solo 21, décima 1, bom dia. Diga. Serão 9972, acione identificação autorizada, chegada na área, desça para o nível 050. Autorizado voar status, geral 9972. De via Alfa, Juliette até o gate 04, autorizado. Alfa Juliette, por 4, 0932. Três autorizados, alinhar, seis decolar, pistão no zero, vento 150 graus, com uma dúzia nós. Decolando zero, tá 3153. Para Romeu Bravo, Vitor Tango, chame o Centro Recife na frequência 1928, décima 8. Centro Recife em 1288, Bravo, Orvalho. 3153, decola 54, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 9972, desça para 2010, ajuste na 097, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Desma 53, contato radar, só para o nível 360, voe Leda. 360 na proa de Leda, na 353. Salvador, bom dia. Voo 1093, quanto que está prevista bom? Chamou o solo? Voo 1093, está a saída prevista para Montes, por favor. Aerovia Pesolo 21, será a Arbor Alefa. Chicago 6570, bom dia, senhora identificação autorizada a chegada à Mari, desça para o nível 050. Cesário TAP 6570. Thank you. Para puxo de estacionamento no gate 8, azul 4040. Gate é o meu centro Recife, uma frequência 1-2-1. 4040, para puxo de estacionamento no gate 8. Livre, 4040, portão 8, chame táxi. Livre, chame táxi, tá certo, tá certo. Caju, e após intercepta Zulu 17, marchando transponder 5565, controle 120.8. Serão 9970, bom dia, sem identificação, autorizada a chegada na área, desça para o nível 060. Mantenha a Mari, Federal 9970. Página 3890, chame pronto, no portão 5 para o pushback. Estabilizado 9972. Serão 9972, chame a torre 1895. 2D também descendo. Serão 9972. E esse será o 9972, altímetro no 0, no 7, tá? Baixa travada. Baixa travada. Repouso, pistão no 0. Como pista úmida, o vento 150 graus, 14 nós, 14 nós, federal 9972. Gente, 9972. Do 4040 POB 60 agora? 60, né? Partiu principal Índia Alfa, atmosfera 10, torre 18, decimal 95, altímetro 10 no 7. Bom voo azul 4040. Página de Alfa, plantando Será 9970? Chega. Você está efetuando desvio? Tio, está efetuando... Dá um passo para a bola agora, no momento. Eu tenho apenas uma informação, o senhor está agora 4.4 milhas à direita da rota. Salvador, boa, azul 40.40.090. Azul 40.40, ali mantém, cabeceiro no 01. Me mantenho no 040.40. Federal 9972, solo 06, à direita, solo 21, decimal 1, bom dia. Direita, 219. Demar. Para 4.010, azul, estima 017. Pátio 3, pátio 3, atento ao balizador. Pátio 3, pátio 3. 040, tem nível de decolagem, dono 0, vento 1, 5, 0 graus, com 1, 2 nós, 1, 2 a nós. Nível de decolagem, 4, 0, 4, 0. Será 9970, reduza para 2309, sobre o vetor curva esquerda para o 040, limite localizador.